Savages, forgotten savages, forgotten savages. Sejam muito bem-vindos, aqui quem fala é Ramon Andrade, e honra mata mais que DST, hein, Westeros. Aqui é Yuri Stankov, Roder, Roder, Roder. Aqui é o Sr. TV, o índio verminoso. Caralho. Vai virar moda essa porra. Aqui é o Derek, muda de série, mas continua limpando o chão. Nossa. Mandou bem, mandou bem. Não entendi. Durante o episódio eu explico. Tá. Aqui é o Leno e eu te proíbo de morrer. Muito bem, vamos começando agora o segundo episódio do Locotopia Cast, onde vamos comentar o segundo episódio da série Game of Thrones, né? E tivemos aí muitas cenas fortes nesse episódio. Tem gente que não gostou, tem gente que gostou. Mas vamos seguindo agora comentando sobre as cenas que foram aparecendo no decorrer do episódio. Primeiro a gente começou ali com aquele sonho, né, do Bran correndo no mato. É, tá, ele começa com um arco, ele... né, tentando acertar um corvo. É, que ele tenta matar o lobo. E falha miseravelmente. E não é qualquer corvo, é o corvo de três olhos. E aí quando riem dele, ele ouve a voz do pai, né? Exatamente, logo em seguida que ele escuta a voz do pai dele, Jorgen Reed aparece na frente dele conversando com ele, que até então ninguém sabe quem é esse personagem, né? E tudo mais. Daí ele acorda e dá de cara com o Odor, né? E os lobos ali, o Rickon tá com ele e a Osha também. E o que, que vocês acharam dessa cena aí, tipo, dele ouvindo a voz do pai dele e tudo? É, na verdade eu achei que eu tava dormindo, porque a primeira vez que eu assisti eu não entendi. Eu não tinha nem reparado que era o corvo de três olhos. Aí eu tive que voltar um pouco a cena pra entender um pouco o que tava acontecendo de verdade. Porque logo de cara aparece lá o personagem que eu não conhecia e... Enfim, mas foi interessante até. É bom que tá... Nas primeiras duas temporadas eles começaram a tinha alguns flashes dessa parte dos sonhos dele, né? Mas agora finalmente eles estão começando a explorar isso melhor. Não, o que eu gostei dele é a exploração da habilidade do Bran aí com os sonhos. Que eles estão começando a deixar mais claro na série. Porque até então eles falaram bem pouco. É verdade, é só agora que eu vim entender mais ou menos, dá pra entender, né, que se trata disso. É, o interessante também é o aviso do Jorren, né, que o corvo seria o próprio Bran, né? É. É, eu não entendi muito bem isso, mas... É, né, tá meio misterioso. É, isso aí liga depois com o que ele fala pro Bran, o que ele seria, na verdade, né, mais pra frente no episódio. Verdade. Ok, e daí a gente pula pra aquela cena ali que tá a Jane, Jane Westerling, conversando com o Rob, e na conversa deles eles são depois até interrompidos pelo Rose Bottom, que traz as notícias do que ocorreu em Winterfell, e que outra notícia que ele traz mesmo também, que eu me esqueci agora? Acho que do casamento do tio dele, né? E logo na sequência aparece ele conversando com a mãe, né? Dando as notícias do que aconteceu. Mas também não tem muito o que falar disso aí. É mais ele dando a notícia, nem desenvolvem muito a conversa, pra falar a verdade. Só uma coisa nessa parte aí, minha memória tá falhando também. Quem era o pai dela, da Catelyn? Ah, o pai dela não apareceu jamais. Porque ali no caso ele morreu ali nesse massacre, né? Peraí, o pai de quem que vocês estão falando? Da Catelyn Stark. Não, ele não morreu no massacre, ele morreu de velhice mesmo. Ele ainda tá pra morrer, o pai da Catelyn. Não, mas ele ela não falaria morreu. Alguma coisa de enterrar o pai dela, se ela ia ter que estar algemada pra enterrar o pai? Sim, exatamente. É porque o Yuri que tá confundindo, porque no livro ele não tá morto ainda, quando eles vão pra... Porque, na verdade, o Robb e a Catelyn vivem... A Catelyn, principalmente, passa grande parte do segundo livro, né? Do final, pelo menos, lá em Correrio. Correrio, não sei como é que... É, cuidando do pai. É, cuidando do pai dela. E, tipo, Correrio é a fortaleza do senhor dos senhores fluviais, né? Alguma coisa assim. Isso. Que é a casa dos Tullys, que a Catelyn é uma Tully, né? Mas em nenhum momento na série eles falaram isso, né? É, exatamente. Agora eles vão mostrar Correrio e, tipo, o pessoal vai ficar se perguntando assim, pô, o pai dela, quer dizer que o pai dela era um grande senhor, o pai, tipo... todo mundo sabia que era um grande senhor, porque pra ela tá casada com um Stark, né? Ele tem que ser um grande senhor. Bem, tem aquela cena da primeira temporada ainda, né? Do Tyrion com ela numa taverna. E ela começa a citar todas as coisas que o pai dela fez pra alguém dali. E todo mundo ali, tipo, fica disposto a ajudar ela ali contra o Tyrion. Ah, é, pode crer. Mas é uma das poucas vezes que fala dele, assim, na série mesmo. E, tipo, a conversa da Lisa, a Lisa com a Catelyn também, no Ninho da Águia, é sobre o pai dela, tá mal. Tipo, já não é na primeira temporada, ele já tava mal. Ele já é um senhor bem, bem velho, né? Bem velho mesmo. E aí eles já entraram com ele morrendo mesmo, né? Tipo, nem deixaram ela cuidar dele e tal, antes dele morrer. Por causa que, tipo... Isso daí, no livro, tem uma parada que é bem interessante, que ele ficava sussurrando uma frase, palavras pra ela, por enquanto que ela tava cuidando dele, entendeu? E eu não sei se o Eric vai se lembrar agora o que ela sussurrava, mas era o nome de uma flor, eu acho. Era o nome de uma flor, que aí ela achava que era uma mulher, não é? É, podia ser uma mulher, ou podia ser até mesmo a Lisa, né? Porque a Lisa era chamada de... Tinha um apelido lá de flor também, mas isso eles cortaram completamente da série e... É que também não era de grande relevância, assim. Era só pro personagem dela, mas pro plot inteiro do livro não acontece nada de muito relevante ali. Acontece? Eu não lembro. Mas então depois a gente passa pra terceira cena, certo? Que é o Theon, ele foi capturado, eles tiram o capuz dele... E alguém crava ali uma adaga embaixo da unha dele e começa a torturar o cara, né? Coisa bonita, de maneira grotesca. É, e por sinal, foi aí que eu comecei a não entender nada. Porque ele não acabou a segunda temporada preso, né? Não, eles capturam ele. Lembra que os próprios homens dele batem na cabeça dele e levam ele de Interfell. Sim, sim, mas teoricamente... Quem tá prendendo ele não tem nada a ver com os homens dele. Pelo menos não parece. Exatamente. É, a gente toma um susto. Não parece mesmo, porque os homens de ferro, eles são, tipo, não são que nem esse pessoalzinho aí. Esse pessoalzinho aí é mais, tipo, se veste mais como soldado, não tão como bárbaro, como os homens de ferro se vestem, né? Exatamente. Eu acho que nessa parte aí seria legal fazer um paralelo aí entre o livro e a série, né? Porque eu ouvi dizer que no livro ele só vai aparecer no quarto livro, né? Final do terceiro ou no quarto livro? Não, no quarto todo livro. Todo mundo achava que ele tava morto, né? É no quarto livro, se eu não me engano. É, então, eu tô na metade do quarto livro e ainda não vi. Que eu ouvi dizer que o público gostou bastante da história dele na segunda temporada, né? Aí resolveram já colocar na terceira esse arco aí. É, na verdade, quando ele aparece no quarto livro, você nem sabe que é ele. Porque é bizarro a forma como ele aparece. Mas, tipo, não sei se vocês perceberam aí, mas onde ele tá preso é que nem o brasão que o Rosebottom tá segurando no peito. Não percebi, pra falar a verdade. Tipo, é meio que uma cruz, sabe? E um cara tá amarrado na cruz. É o mesmo brasão que o Rosebottom tá usando ali. E eu Só acho que o mais dele é de cabeça ali... pra baixo, né? É de cabeça pra baixo, é isso. Fazendo um paralelo com o livro, né? Nessa parte aí, é meio complicado porque... Aquele cara que tava ali com ele, dá pra perceber aí que são os Boltons que capturaram ele. Porque os Homens de Ferro não iam torturar um príncipe, o príncipe deles. Os Homens de Ferro pegaram ele e entregaram no negócio da série, né? Porque, tipo, acontece bem diferente no livro. O final do segundo livro é muito diferente do final da segunda temporada. Então, e daí na próxima cena a gente vê a Brienne, né? A Brienne de Tart. E o Jaime Lannister, o regicida, que finalmente aparece com essa barbona aí, esse cabelão e tal. Todo no estilo, no melhor estilo mendigo possível, né? É, mas aí ele chega, ele começa a fazer umas piadinhas sobre o passado dela, né? Com o Rhaeny. E ela vai dando uns cortes nele. Depois ele questiona a lealdade, porque o motivo da lealdade dela, né? Com os Stark. E diz que ela vai ser abandonada, enfim. É, então, um diálogo ali pra encher linguiça. E aí eles cruzam lá com... No meio da floresta, com o que parece ser um mercador, né? Aí, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, na hora que vi isso daí, ficou muito claro que ia dar merda. Até o próprio Lannister faz a piadinha, né? Fala que ela devia se livrar dele, porque ela pode reconhecê-lo. quer dizer, que o cara pode reconhecê-lo. E ela, como é, quer ser honrada ou coisa do tipo, não faz nada. Mas ali, pra mim, já tava escrito que aquilo não ia passar impune. É verdade. Essa parte é bem interessante, porque aí a gente já tem outra coisa que, tipo... Como a gente tava falando ali de Corrério, o viajante tá indo pra Corrério também, entendeu? Tipo, então agora eles resolveram começar a comentar sobre Corrério. E Corrério... É Corrério ou Correrio? Bom, as legendas é Correrio, mas... É Correrio mesmo, agora, Correrio tudo faz. É meio que um corre-rio, né? River, River Run, que é em inglês. É o nome mais bonito, né? Rio. Português é ridículo. Corre-rio, sei lá. Correrio. É complicado essas traduções. Mas eu acho interessante isso, porque eles não comentaram nada sobre Riverrun, né? E agora, tipo, todos os viajantes que encontram na rua estão tudo falando da grande cidade, fica na travessia. É porque agora também que eles estão chegando perto na série, né? Tipo, de caminho mesmo. Agora que eles estão passando por ali, então. Na próxima cena a gente tem a Cersei conversando com o Joffrey, o rei mais adorado de Westeros, né? É, o cara consegue a cada episódio ficar mais insuportável, cara. Puta merda. O Derek me mostrou... Ô, Derek, você tem que conseguir depois ali o GIF pra mim, pra me botar no post. Aquele GIF do é Sunshine, muito sarro dele, meu. É... O garoto sendo odiado e o garoto... como é que é? O garoto mau e o garoto bom. Uh-huh. Tipo... Cara, o Batman poderia ter deixado de salvo ele, né? É verdade. Né, e começa com ele experimentando a roupa, dando um pitizinho, porque... Acho que tinha um tecido com flores, né? Uma coisa assim. É justo, e aí, né? E acessem... Hã? Justo. Ah. O rei vestido com flores? Como assim? Vou confundir ele com o irmão do Tannis, que morreu. Se for fazer do jeito que ele é mesmo, o caráter dele, ele tinha que andar com a cabeça pendurada no pescoço, nos dedos de gente, entendeu? Nada, ele tinha que andar com um copo de ovo maltine na mão, cara. Moleque suportável. Nossa. E no caso, o Joffrey ia ficar mais estranho ainda, né? Você já olha o brasão da família dele. Mas usando flores? Ah, não. Não, não, não. Eu protejo. Eu ainda vou tatuar um baita de viado no meu braço, cara. Ai, cara. Não, cara. Eu vou, porque eu acho muito foda, né? O viado é um símbolo de... Exatamente. Ai, eu sei qual que é o símbolo do viado. Por que tu acha que ele tá na Argentina agora, morando? Morando gaúcho na Argentina, com um viado tatuado no braço, você vai fazer muito sucesso aí, cara. Não, deixa eu explicar pra vocês o que é o viado. Explica, vai. Meu Deus do céu. Tenta sair dessa, vai. Pera aí. Não adianta, deixa. Pera aí, não. Procurar no Google não vai. Não, tô ele procurando. Quer tatuar um negócio, mas não sabe nem assim. Eu me esqueci agora. Ó, aqui, ó. Eu quero ver isso. Não, tem que ver, porque depois a gente vai ter que colocar isso no post. Você acha que vai passar impune? Olha só. Os nativos da América do Norte veem nos cervos o símbolo da árvore da vida, dos raios do sol, da longevidade, do renascer. Tudo isso não é difícil de imaginar. Que possa se dever às suas galhadas e tal. É por causa das galhadas, tá ligado? As galhadas ali, a árvore e tal. Ok, então você admira. Você admira o viado pela galhada, é isso? Não, mas é símbolo de fidelidade, de nobreza, sabe? Para, assim, mano, até bichão, né? Inocência. Acho melhor a gente voltar pra cena, porque você tá ficando constrangedor. Tá, cara, nossa. Tá bom, então. Vamos. Por favor, cara. Você tá se complicando cada vez mais. Tu quer sair do armário? Eu tô oportunidade, tá? Aqui não. Não, mas então, eu acho o símbolo da casa barata é muito massa, cara. Tipo, o Robert, ele era, tipo, Tanto que o lema deles também é, nossa, é a fúria e tal. E eu acho muito animal. E ele tava reclamando ali, tipo, da... A Cersei também reclamou das flores, né, e tal, porque é o símbolo dos Tyrell. E ela já não tá muito feliz com os Tyrell, né, porque imagina só, tipo, ela tinha uma guarda de não... Não lembro quantos mil soldados, né, aqueles soldados da cidade. Como é que são o nome, né? A guarda da cidade, né, o Yuri? Não sei se vocês... É, a guarda da cidade, e, tipo, ela tinha aquilo ali e chegou agora, tipo, 80 mil, 60 mil soldados... De Jardim de Cima, então a cidade tá dominada pelas rosas, tá ligado? Que poético. Não, mas eles são as rosas. Eles... Não, é eu a sei, rosa, eu assim, sei. Então, mas aí a parte do tecido é o que menos importa, né? O que importa nessa cena, na verdade, é... A gente gosta de moda, a gente gosta de falar de tecido de roupa. A gente tem que respeitar ainda as preferências dos participantes do podcast pela moda e tal, mas vamos voltar pela pra série. Pela galhada também. É. Mas aí ela começa a questionar o Joffrey sobre a Margaery, né? Começa num tom mais amistoso, falando que ela é bonita, etc. E aí depois ela já vai com os dois pés, né? Falando que se ela se relaciona com que tipo de gente é por algum motivo. Quer dizer, ali ela já deixa bem claro que ela não tá nem um pouco feliz com aquilo que tá acontecendo. É, ele demonstra mais autonomia, né? E daí... Agora. Tá peitando até a mãe já. É, tá mostrando como ele é filha da puta, né? Porque ele não respeita nem a mãe dele. Lógico que eu também não respeitaria ela, mas assim... Ele não respeita mais nada nem ninguém, porque ele realmente se encarnou que ele é o fodão do mundo. Ah, mas ele não respeita ela mais desde que sentou no trono. É, verdade. Ah, e tu senta na porra de um trono ali, meu, de sete reinos, caraca, tu ia respeitar quem? Tá ligado? Mano. Quando eu vi esses dragão, mano, voando assustar na minha cabeça, meu irmão, por favor, sente aqui, por favor. Mas não existe dragão. É, não, eles não existe, sabem sim, ainda, né? Bota na cabeça, sim, que não existe, sim, mas quando ele souber, mano, vai se arretar pra quem agora? Ele vai correr pra mãe dele. Mas o final dessa cena é bem legal, né? Que, tipo, e daí ele bota lá um carmesim, né? Um carmesim Lannister ali na roupa e ele fala, muito melhor agora, muito melhor. Que é o símbolo, a cor do leão, né? E depois a gente vai pra cena com a Sansa e a Shai conversando. E não sei vocês, mas caraca, a Sansa tá... Ela deu uma melhorada, né, meu? Da primeira e da segunda temporada. Eu acho que ela botou silicone. É, cara. É, tá Tinha crescendo, época, né? Hein? Quantos anos ela tem, você sabe? Ela tem 20 e pouco. O Derek deve saber aí. Ah, nessa parte aí que a Shai tava colocando a roupa na Sansa aí, eu jurava que ia mostrar alguma parte e tal, mas, porém, me excitei à toa. Esses dois episódios estão com um pouco sexo, né? Nem parece que é HBO. Aham. Uhum. Ah, mas é a série toda não teve, né? Você teve ela na primeira, tem acho, 17 primeiro episódio anos. Só. Ela tem 17 anos, mano. Ah, ela tem 17 anos, então vai melhorar muito até o final da série. Então só deve aparecer peitinhos na quarta temporada, quando ela tiver 18. É verdade, quem sabe. Estarei esperando. Então, e nessa cena, então, o Loras Tyrell bate na porta dela, né? E convida ela pra ir conversar com a senhora Olenna, do Jardim de Cima. É, sem piadas, por favor. Oh? Loras Tyrell. Sem piadas, por favor. É. Olenna. Não, ele é bobo, só porque vai conversar com a Olenna, a avó. Meu nome é Olenna, cacete. Ah. Porque a gente chamava ele de vó também. É, tem o resto da piadinha, né? Mas só que... Deixa quieto, né? Tá, continua. E ela andando, né, quando tá caminhando em direção ao jardim e tal, pra encontrar a Margaery e a avó da Margaery, ela tem aquela conversa ali com o Loras, que tipo, ah, você se lembra de mim, você me deu uma flor e tal, e ela fica toda na bad, porque tipo, o cara nem se lembrava que deu a flor pra ela, né, no torneio da mão do rei. quando o Edward Stark ainda estava vivo e foi para Porto Real. É, lógico, né? Real. Nossa, eu não... É, isso chega a aparecer na série, não? Chega, né? Sim. Chega, chega. Lógico, porque a fruta que ela gosta, ele chupa até o talo. É verdade isso. Você pode procurar, se aquele, é que quando ele tá andando, ele tá usando uma roupa que cobre os braços, mas ele com certeza tinha uma galhada tatuada no braço também. Não, cara, sério, a casa do Star é tudo afeminada, bicho. Puta que pariu. Não sei como é que eles conseguiram procriar até agora. Não, mas não sei, é porque, cara, tu não viu o senhor de Jardim de Cima, ele é... Que? Ele é bem, deve ser a, tipo, a, bem deve Steve ser Robert, a bicha mó, tá, né? Não, ele é... Ele vai aparecer ainda, eu creio que ele vai aparecer ainda. E a conversa ali com a Olenna, né? É, o que vocês acharam ali dessa nova personagem que foi introduzida na série? Ah, cara. Ó, tirando que já você já chegou com o primeiro diálogo, pro primeiro diálogo dela, eu já achei muito bom. Ah. Tirando que se você mudar a cor do lenço dela pra vermelha, ela vai ficar parecendo Mon-Ra. Mesmo? O diálogo até que foi interessante. Eu acho legal a Sansa finalmente, tipo, admitir que o Joffrey é um filho da puta. É, e eu não sei quais vão ser as implicações disso aí, né? Porque ela reluta pra caramba pra falar a verdade, né? Tenta passar, fingir que não é com ela, e conforme elas vão insistindo, ela vai soltando. Mas essa cena pra mim tem cara de que mais pra frente ela vai ser cobrada disso que ela disse, ou alguma coisa do tipo, não sei o que vocês acham. É, como é que eles chamam ela no livro? É a Rainha dos Espinhos, né? Eu acho que é. Putz, eu lembro muito pouco desse livro, cara. É, cara, já faz tanto tempo. Mas eu acho que é a Rainha dos Espinhos que eles falam que é o nome dela. E, cara, ela é bem assim, bem Rainha dos Espinhos mesmo. Tipo, se vocês notaram ali no diálogo dela, ela já vai dando assim, ó... Dando dedado assim, dando. Cara, não ficou legal isso. Cara, você tá ficou se perfazendo isso, hoje, cara. Caralho, mano. Tá foda. É. O Doku hoje veio direto do barzinho. Caraca, mano. Não, mas ela é grossa pra caramba. É bem ríspida. É, mas uma coisa interessante nisso que o Doku falou é que ela dá esses esporros, assim, nos empregados pra manter eles longe. Principalmente quando ela pede o queijo dela, que ela queria agora, que o cara falou que ia entregar depois. E ela diz, ah, quero o meu queijo agora. Aí ele some de vista, aí começa a Sansa falar e tudo mais. Porque a velha já é ela já é macaca velha, né? Então já sabe que ali todo mundo é espião de todo mundo, né? Ah, sim, mas ela é grossa pra caralho mesmo. É, normal. É, ela é grossa, cara. Ela, que nem ela falou pra Sansa ali, ah, e tá bom, e todo o Tyrion, o fedor da merda deles é rosa, né? Alguma coisa assim. Não, que ela fala que toda vez que eles peidam tem cheiro de rosa, um negócio assim. É, tipo, tirando uma zoada ali, ela é... Como quem diz, tá, vamos falar sério, vai, para de me enganar e vamos falar sério. É, mas eu ainda acho que a gente tem que fazer uma montagem pra colocar no post, assim, dela e do Mon-Ra do lado. Porque a hora que eu vi isso na seriado, eu tive que pausar e rir por uns 2 minutos antes de continuar. É o Mon-Ra. Porra. Pode crer, então vai estar no post aí uma comparação da Rainha dos Espinhos com o Mon-Ra. Opa. Que por um acaso eu não sei que é o Mon-Ra, né? Ah, você tá sacanagem, pelo amor de Deus, mano. Caramba. Não, quem que chamou esse cara podcast? Tira. Não, agora há pouco mesmo ele perguntou o que era Mad Max. Ah, mentira. Meu. Agora se perguntar da Priscila, Rainha do Deserto, o cara canta até a música, né? Ele sabe até a marca do sapato que tá usando. Na transição de cena a gente dá uma olhada aí, mais uma cena do Rob. E ele conversando com o Karl Stark, né? Sobre o Karl Stark tá falando pra ele que ele perdeu a guerra e quando se casou com a Jane, né? E essas coisas assim. E eles estão indo ao encontro do Edmund. O que, de certa forma, faz sentido, né? Que tem aparecido pra gente assim que todo mundo que segue muito o coração na terra de Westeros não se dá muito bem, não. Na verdade, eles têm uma conversa. Ele não chega de cara falando, né? Ele tem um tom mais pessimista e o E o Stark é quem vai provocando, né? Falando, ah, mas então você não confia na nossa causa? Aí fala, não, não é bem isso. Mas, ah, se eu posso ser sincero, a guerra foi perdida quando você se casou com ela. Então, quer dizer... O grande problema ali é a traição com os Frey, né? É que na série não mostra tanto a importância que os Frey têm. Só que, assim, se eles não puderem passar pela ponte dos Frey ali, eles praticamente não conseguem voltar pro Winterfell depois, e pro Norte, né? Porque ali é o principal caminho. Eles vão estar... Apesar que se você pensar que, por exemplo, se eles forem bem-sucedidos e conseguirem dominar o trono, aí tudo fica mais fácil, né? Fica uma situação complicada mesmo, porque aí ou você tem que ir até o fim. É, mas daí se tu pensar assim, ó, eu tenho 50 mil soldados, prometi que ia casar com a sua filha e você tem 80 mil soldados, e eu tô contando com essas tropas pra ganhar a guerra, e de repente eu não caso com a tua filha, eu caso com outra, entendeu? Então ele perdeu toda a força, toda a armada lá dos Frey, né? Realmente não foi muito inteligente. E aí na sequência vem aquela cena que na verdade foi uma das poucas que eu realmente gostei no episódio, que é o diálogo da mãe dos Starks, que ela fala sobre o bastardo, né? Que ela tá ali fazendo um... Sei eu lá, nem sabia daquilo. Que ela era macumbeira. Fazendo um amuleto, sei lá, Urucubaca, o nome daquilo. Urucubaca. E a esposa do Jon Snow pergunta do que é aquilo, né? O que se trata. E aí ela vai aos poucos explicando e ela conta uma história que foi um dos poucos momentos bacanas do episódio, na minha opinião. É, realmente foi muito boa essa cena. Pra mim aí tá a melhor cena do episódio. Eu e o Derek tava conversando mais cedo aí. E a gente concordou assim que é a cena mais foda do episódio. Uhum. Ela começa a explicar o momento em que... A primeira vez que o Edward chegou em Winterfell e tava trazendo o Jon Snow, né? O seu possível bastardo. E ela faz aquela... Ela falou que, tipo, você achou a pior mulher do mundo por ter feito aquela... Por ter torcido pra criança morrer, né? Alguma coisa assim. É, ela pede aos deuses que levassem a criança. Quando ela ficou doente. Tudo porque ela tinha ciúme da mãe dele, na verdade, né? Exatamente. E acabando, e daí ela troca de ideia, né? E acaba pedindo pros deuses salvarem ele, e ele acaba sendo salvo. E fez a Urucubaca. Ele acaba sendo salvo, e só que ela não cumpre com a promessa dela, né? E acha que os filhos dela terem morrido, o Bran e o Rickon, a Arya tá perdida, tudo isso daí, é porque ela não cumpriu com a promessa dela, né? Que era fazer com que o Edward aceitasse o bastardo como legítimo membro da família, né? Desse a ele o nome... Nem só isso, né? Que ela também jurou que amaria o bastardo como se fosse um filho dela. E a gente sabe que isso não acontece. Depois a gente tem a cena pra lá da muralha, com o Jon Snow e o Mance Rider conversando sobre como o Mance Rider conseguiu juntar todo esse povo aí, né? Todos essas várias tribos que muitas vezes se odeiam, mas que conseguiu juntar um motivo em comum para todos eles lutarem juntos, né? Que ele fala, como é que eu fiz para juntar todos? Eu disse a todos que eles iam morrer. É um motivo mais que justo. Uhum. Né? Aí eu tava subestimando se ele era bom mesmo, aí depois ele falando que juntou tudo isso de gente, 90 clãs, que se mata, que se estupra, e porra. TV, tipo, não tem que, depois disso que eu achei que ele era foda. Cara, o cara não se declarou rei nunca. O pessoal que chama ele de rei, tá ligado? Tipo, o pessoal que quer ele como rei. É verdade, né? E nessa cena também a gente já tem um personagem que apareceu no final da segunda temporada. Confere aí. Era pra ter aparecido, não me lembro. Não, ele não aparece na segunda temporada. Mas aparece a águia dele. Aparece a águia, mas eu acho que não chega a aparecer ele. Também não me lembro da águia. Mas então, esse daí que é o Orel, né? Orel, o Seis Peles. Um shapeshifter. Que é o Warg. Warg, como é conhecido. Mas também é chamado de troca-pele às vezes, uhum. Né? Por quê? Porque ele consegue... Porque troca de pele. Ele entra na pele dos animais, né? Ele consegue controlar os animais. Tem nada a ver trocar de pele, então. E... E ele é o maior warg que tem aí, tipo, vivo, parece. E ele consegue entrar em 6 animais diferentes, tá ligado? Mas por quê? Teoricamente, tem um limite. O warg, ele só consegue entrar em um tipo de animal? Tipo, o moleque lá, que é o lobo e tal? Então, o que dá a entender é que geralmente você tem... você cria uma conexão com algum animal, né? Que no caso, por exemplo, do Bran e do John é com os cachorros, com os lobos. E ele é estranho, porque ele consegue trocar em seis coisas. E é o único warg que você vê que eles falam que consegue mais de um animal. Todo warg pode conseguir entrar mais de um animal. É questão de treinamento. Entendi. Mas entendi. Tem que ser um warg, entendeu? É meio misterioso isso. Tipo, não é 100% de certeza pra todo warg, mas os livros não acabaram ainda, né, gente? Logo depois vem a cena com o Sam, né? O Little Pig. Little Pig? É Big Pig mesmo. Não, porque como ele é chamado, né? Eles aparecem caminhando lá no gelo e o... Então, um dos corvos do lado dele começa a provocar ele, fala, não, desiste, você não vai conseguir, vai descansar. Meio que pra tirar o pouco de energia que ele ainda tem, até que ele meio que se entrega e se joga no chão. E eu, pra falar a verdade, essa foi uma das cenas que eu gostei do episódio. Porque aí volta o líder lá dos corvos, esqueci o nome dele. Mormont. E dá uma lição de moral, né? Fala que é pra ele continuar, pra ele não desistir. Daí vem a frase, né? Até que eu usei no começo na apresentação, que é eu te proíbo de morrer. E ele diz pros outros lá que estão aporreando o Sam que se ele morrer, você também morre. Então... Aí fica todo mundo meio de cara feia e eles continuam a marcha deles. Eu achei bacana isso aí. Se você pensar numa organização como são os corvos, assim, faz bastante sentido. Aham. Uhum. E, tipo, não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas eles estão passando fome, estão caminhando durante dias e dias seguidos pra chegar na muralha, entendeu? Mas eles têm mesmo, pela aparência, eles estão bem acabados, assim, provavelmente sem comer ou andando há muito tempo. É, e é isso que nessa parte aí, o livro, ele mostra bem mais forte, tipo, o Sam aí, ele já tá pedindo pra morrer, tá ligado? Ele quer morrer, ele não quer mais continuar a andar. Mas ele é inútil, cara, ele quer morrer mesmo. E quem ajuda ele não é outro cara, né? Ou aquele grande John, pequeno John, um bagulho assim, não é? É, eu não lembro quem. Eu acho que é grande John, alguma coisa assim, ou pequeno John. É mesmo, eu acho que é um desses. O nome é alguma coisa do tipo. Não importa. Que acaba ajudando ele. Então depois a gente tem a transição de cena já pro... De novo pro Bran, né? Onde ele tá dormindo, aparece ele meio que dormindo assim. E acorda assustado e logo em seguida o verão já tá rosnando feio pro nada. E aparece o Jordan Reed andando até o John. Aí a Selvagem pega ele por trás. Ah, não, e legal que a Selvagem, na hora que ela sai correndo pra ver o que tá acontecendo, pra quem é um pouco mais velho e lembra do cadeirudo daquela novela, ela corre igualzinho ele. Ela sai pra procurar o que tá acontecendo e aí vem o Reed lá andando na direção do aleijado. E aí eles têm um diálogo até interessante. E a Selvagem chega tentando surpreender ele por trás, o lobo rosnando, mas aí não é bem o que acontece, né? Aham, e a irmã dele logo em seguida aparece e os dois novos personagens também são apresentados, né, aí no segundo capítulo, né? Que são os irmãos Reed, filho de Holland Reed. Que foi o escudeiro que salvou o Edward na batalha de... Não sei se é Velha Week, não me lembro agora qual foi a batalha que... É, e a cena do lobo com o Reed também foi bem interessante, né? Eles estão... Eu, pelo menos, acho que das aparições do lobo até agora, eles têm caprichado bastante. É, realmente. Então, o Torta Quente, o Gendry e a Arya estão conversando ali, né? E são interceptados pelo Touros de Myr. Que, pra mim, caraca, que ele vem cantando e tal. Eu imaginava o Touros de Myr um personagem muito diferente, cara. Não sei se vocês vão concordar comigo aí. Nossa, eu imaginava todos eles ali diferente. Ele, o arqueiro lá, o Angui, né? Angui. Sim. Inclusive, eles não falam que ele é loiro de cabelo comprido? É, que é magrinho. É. É, não lembro agora do Aang, mas tipo, o Taurus de Mir, cara, pô, eu imaginava o cara careca, com a barba e um pouco mais gordo, né? Tipo, mais cheio, assim, tipo. E acabam se apresentando como a Irmandade. The Brotherhood of. Sem bandeira? Né? Sem bandeira. Sem bandeira, é. A Irmandade Sem Bandeira, que são os caras que lutam por Westeros e não por nenhum rei, né? Tipo, ainda. No livro eles frisam bem que eles ainda são fiéis a Robert Baratheon. É, e aí tem a Arya, como sempre, mostrando que ela é. Ela tem a crista grande, né? Meio que tentando mostrar que é perigosa, que desafiando ele. E aí tem uma parte bacana dessa cena foi o arqueiro, né? Na hora que eles. Que ele, o. Caralho, qual que é o nome desse cara mesmo? Anguin? O Taurus. Na hora que o Taurus fala pra que eles o acompanhem, que eles vão. Que ele vai deixar que eles vêm embora depois. O gordinho meio que não quer obedecer e o arqueiro vem e arremessa a flecha pra cima. É, esses caras são level alto, mano. Nos livros, assim, pelo como eles descrevem as coisas que ele faz, assim, ele dá a impressão que ele é o arqueiro mais habilidoso que tem por ali. É, logo no começo também dessa cena, né? Que ela tá olhando lá no meio das pedras. E o cara arremessa a flecha bem no. No vão ali. Apesar que não é tão impressionante como que ele faz depois, né? De arremessar a flecha pra cima e ter o time certinho. Falar, se não sair daí, vai cair. E o cara dá um passo pra frente e a flecha cai exatamente onde ele tava. E logo em seguida dá uma outra zoada com ele, né? Dizendo que metade do país ali tava. É verdade. Passando fome. E o rapaz ali bem alimentado, né? Uma coisa interessante também é que a Arya também desistiu do disfarce de garoto, né? Agora nem tem mais como, né? Que criança tá crescendo, né? É, uma hora não ia dar mais. Agora uma... Não sei se fui eu que não reparei, mas a espada que ela tá carregando não é a agulha. Não. A agulha ficou com quem não. mesmo, hein? Que eu não lembro. Só sei que usaram ela pra matar um moleque que tava lá, no chão. Enfiaram no pescoço. A quem foi? Que usou. Não, ela acabou perdendo a agulha quando chegou em área. Ah, não, é. Fica com alguém lá. É, porque até explica um pouco, né? Porque ela tenta. Ah, me lembrei. Os saltimbancos, quando capturam eles, acabam ficando com a agulha, com a espada dela. Porque até explica um pouco, né? Porque ela tenta empunhar a espada enquanto ela conversa e tal, mas você vê que ela fica meio desajeitada, né? Porque a espada é muito grande e pesada pra ela. Daí a gente passa pra cena do Tyrion com a Shae, né? Aí a gente acha que vai rolar uma cena de putaria, né? A gente acha não, né? No final rola. Tem a crise de ciúminho dela. Ah, é cena dispensável pra mim. Ridículo ataque de ciúme da ex-puta. É, cara, uma puta... É. Não, tudo bem. É uma puta com ciúmes de outra, isso que é o pior. É verdade. E ele descreve a preocupação dele com ela estar visitando o quarto dele, né? Porque o pai dele falou que ia matar a próxima puta e basicamente essa cena é só isso, né? Não sei se vocês viram. É que ela pede isso. Também pra ele interceder pela Sansa e ele fala que não é muito do... Não pode fazer muita coisa. Que ele não pode mais fazer isso, né? É, e a gente continua em Porto Real e passa pra cena de um guarda real, não sei se é o Baron Front, não sei quem é. Mas tá levando a Margaret Tyrell para o Joffrey, né? É, na verdade, o que eu entendi dessa cena é que assim, a hora que ela chega, ela toma uma pedrada no peito, né, do Joffrey, que ele fala dela ter se deitado com um traidor e conta aquela história de por que ela não deu um filho, enfim, ele questiona ela sobre isso. E aí ela dá um jeito de mudar o rumo da conversa e dá uma sensualizada com ele. Pra mim, o que ficou claro dessa cena é que ela é bem mais esperta do que parece, né? Porque ela se viu numa situação ruim e já virou o jogo, já trouxe ele pra perto, deu um chamego e aí já... Mas quem acho que instruiu ela assim foi o Murra lá. Foi o Murra. É verdade. Dá pra perceber que ela tá tentando, tipo, se aproximar dele de alguma forma, né? E essa é a única forma que ela que tem pra se aproximar desse monstro que é matando alguma coisa. Se fingir de psicopata que nem ele. É. que gosta de esfolar as pessoas. É, ela sabe, tipo, ela sabe o que tá fazendo. Caraca, ela é muito inteligente mesmo. É bem como o Endox tava falando ali. Ela começou sendo atacada e depois já reverteu toda a situação e ele, pode, nossa, demonstrando que não ela, é nenhuma tipo... sonsa, né? É, exatamente. É, exatamente. É, demonstrando que não é nenhuma ela, sonsa. No exatamente. Primeiro, ela começa a ser boazinha, né? Pensando que ele era boazinho. Ele era bonzinho, né? Fazendo aquelas caridades lá, viu que não surtiu efeito. Chamou a sonsa como honrar lá. Aí ela falou que é monstro, que ele é monstro, não sei o quê, que é todo psicopata, aí pronto, ela se finge psicopata, né? É, na verdade, eu acho que essas duas coisas não têm ligação, porque a caridade lá, o que ela faz, é pra buscar conquistar o respeito das pessoas. Acho que não, acho que ela vai se aproximar dele. É. Não, ela até fala... Porque ele mesmo não se importa nem um pouco com o que ela tá fazendo. Tanto que naquele diálogo lá, a gente até falou no episódio passado... Que ele fala, ah, ela deve saber o que tá fazendo, ou seja, aquilo ela faz pra conquistar o respeito do povo. Agora ali, a hora que ela se aproxima dele, pede pra ensinar ele que ele a ensine a atirar e coisa do tipo, foi uma forma passa que ele... Passa a mão na besta dele. É, foi uma forma que ela encontrou de atingir, de sair daquela situação desconfortável que ele colocou ela, quando questionou sobre o passado, sobre ter dormido com um traidor, e aí ela... De forma sagaz, já vira o jogo, traz ele pra perto, já mata o assunto. Então, quer dizer, ela mostra que ela consegue. A ideia dela é conquistar tudo, né? Ela quer o respeito do rei pra conseguir bater de frente com a rainha. Ela quer o respeito do povo. Quer dizer, pouco a pouco ela tá lançando as mãos ali e dominando tudo. É, e aí deixa ele dar uma encoxadinha nela e acabou, né? O problema. É, que pro moleque da idade dele já tem história aí pra caçar bastante. Com certeza, bastante. Já deve estar até melado só por causa disso. É, depois tem mais uma passagem lá do Theon sendo torturado, né? O pessoal apertando lá as máquinas, etc. E a única coisa importante, na verdade, dessa cena é no final, depois que o pessoal vai embora, que alguém que tava limpando o chão ali, depois os guardas saem, ele aparece, dá uma afrouxada ali no aparelho que ele tá preso e diz que é a irmã dele que o enviou e que ele vai voltar na hora certa, quer dizer, dando a entender que exatamente. Provavelmente alguém vai tentar resgatá-lo. É, e pra quem não entendeu... que eu quis dizer com a minha abertura, é... o Yuri que talvez deve ter entendido aí. Ah, não, eu não entendi, eu não reconheci o cara. É o garoto que fica invisível no Mifst. Nossa, pode crer. E lá ele limpava o chão, foi pro Game of Thrones e continuou limpando o chão. É a única coisa que ele fazia, tadinho. É, ele é bom nisso, né? E o é legal essa cena também, que mostra como a irmã dele tipo, é muito superior a ele. Que já dava pra ver na temporada passada. Tipo, ela é muito mais foda que ele, que ela consegue até articular e descobrir que ele foi capturado e todas essas coisas. Então a gente passa pra cena do Bran, que tá sendo carregado pelo Odor no carrinho, né, naquele carrinho. E ele tá conversando com o Jorgen Reed. Ele tá conversando sobre os sonhos que ele tem e tal, sobre o que significa o corvo, o que que o corvo traz. Tá falando que o corvo traz a visão, né? É, desse diálogo que eu lembro foi da... É a Osha conversando com a irmã dele, dizendo que ela tira um sarro dele, né? Falando que de um homem que precisa da proteção da irmã e tudo mais. Exatamente. E daí a irmã Mera, né, fala que tem pessoas que vale proteger, né? Alguma coisa assim. Ela falou que ela não vê problemas em algumas pessoas que precisam de proteção e algumas pessoas valem a pena ser protegidas, é uma coisa... É, isso, exatamente. E daí o Jordan Reed já fala que pro Bran que ele é um org, né? E o Bran fica meio assim, um org, o que é um org? É, porque ele fala que ele é, mas não explica, né? Hã? Ele fala que ele é um org, mas não explica o que é. Exatamente. E daí eles têm aquela conversa sobre o pai do Jordan Reed. E eles falam que, tipo, o Roland Reed ajudou o Edward Stark na rebelião dos Baratheon contra os Targaryen, né? É, que ele até... O Bran conta que ele ouviu histórias dessa batalha e tal, e o moleque fica até curioso, que ele fala, eu nunca ouvi. É, o meu pai nunca contou nada pra mim, porque, tipo... Quem lê os livros e tal, e principalmente o primeiro livro, quem leu mais de uma vez, e quem gosta daí de teoria de... É, mas tipo, quem gosta de umas teorias meio doidas assim, eu sou uma dessas pessoas, tipo, isso daí já é um arco pra talvez algo que vá ser revelado no sexto livro, né? Que é o parentesco do Jon Snow, o verdadeiro parentesco. Não, só um detalhe. Ali na hora que ele revela que o Bran é um Warg, ele também diz que ele é um Warg por causa do contato dele com o lobo, né? Mas que o corvo era outra coisa, e essa outra coisa que ele não revela, né? É verdade, isso tinha passado batido agora que você falou que eu me toquei. É, eu também não tinha me tocado nesse diálogo, não. Pra quem já leu os livros mais à frente, no meu, que é o meu caso, assim, eu prefiro ficar quieto quanto a que ele falou. Agradecemos. É, porque não, senão vai spoiler. Ser um puta de um spoiler na cabeça de todo mundo aí, cara, que é... E depois a gente passa pra cena do Touros de Myr, com a Arya Stark, né? E ele não sabe que ela é a filha uma filha Stark. E logo eles têm uma conversinha e tal, ela faz aquela ceninha, aquele showzinho dela, né? Que sempre... É, marrenta pra caramba, né? É, marrenta, que é só ela, né? Ela tenta até peitar ele, né? Pega a espada e... É, mas ela tenta fazer uma gracinha com ele, pega a espada e é desarmada, né? E na hora que o Touros diz que eles podem ir embora, eles podem acabar a refeição e ir embora, eles já levantam pra sair. E pro azar deles, na hora que eles estão saindo na porta, eles dão de cara com um outro grupo chegando, trazendo Clegane, né? Clegane, não sei o nome dele direito. Parece que ele tá entrando como refém, né? Como prisioneiro. Mas assim que ele entra, ele reconhece a Arya, né? E ele fala, o que você tá fazendo com a filha de Stark? Mas só pra lembrar aí, quem não lembra do problema que a Arya tem com o cão, é que na primeira temporada foi o cão que matou o amigo dela, né? O filho do carniceiro. Do açougueiro, né? Sim, quando que ela... É parecido com o gordinho ali, com o torta quente. foi quando o lobo... Não, tô confundindo com a cena do lobo, esquece. Foi um pouco antes do lobo, da Lady ser morta pelo próprio Edward. É, que o lobo ataca o Joffrey, né? É, não, eu confundi as cenas, mas eu já me lembrei qual é. E então a gente tem a última cena? A última e uma das poucas que valeram a pena, na minha opinião. Nossa, eu não curti muito essa cena, não. Que é o James com a gigante, né? Eles estão... próximos a uma ponte, e ela querendo atravessar pela água, e ele insistindo para atravessar pela ponte, até que parece que ele a convence de atravessar pela ponte. Quando chega no meio dela, ele senta, meio que pra ganhar tempo, pra chamar atenção, porque ali eles estão expostos, né? Exatamente. Essa cena, não sei se vocês vão se lembrar, eles acabam tendo essa batalha aí dentro do rio, né? É, dentro do rio. E tem mais um monte de gente que vê, né? Eles passam por casa e coisa assim, não é? Agora a pergunta que não quer calar, né? O que vocês acharam do episódio, no final das contas? Gostaram, não gostaram? Eu achei ele mediano. Não desgostei, mas também não achei, que episódio bom. É, eu gostei bastante. Não sei dizer se eu gostei mais que o primeiro. Eu acho que gostei até um pouco mais que o primeiro, de repente. E você? Ah, mesma coisa, vai. Primeiro. Curti, cara. Eu preferi esse episódio do que o primeiro. Eu preferi uma das coisas por não passar a Daenerys. Tipo, pra mim, eles têm que desenrolar mais a história lá, por causa que eu tô achando a história em Westeros mais atrasada do que tava indo nas outras duas temporadas com a Daenerys, entendeu? No mar. Mas eu preferi esse episódio do que o primeiro. É, então acho que eu fui o único aqui que não gostou, né? Eu não sei, eu não acho que tenha sido um episódio ruim, mas... Eu acho que foi um pouco daquilo, acho que andou e não saiu do lugar, sabe? Mostrou um pouquinho de cada um. É, tudo bem que por ser um segundo episódio da temporada, acho que o segundo, o terceiro, talvez até o quarto episódio, vão ser episódios que eles vão começar a amarrar a trama, construir a trama, né, pra caminhar pro final. Mas, sei lá, se parar pra pensar, jogaram um pouquinho de cada lado, mas a coisa não andou em nenhum, sabe? Conversa lá com a parte do Joffrey foi apareceu algumas coisas, mas também nada aconteceu. Então, aonde talvez a coisa tenha sido amarrada um pouquinho, tá começando a aparecer mais, é com o filho do Stark lá, o aleijado, o Bran. Que ele ainda começou a aparecer umas coisas novas, assim, a questão do Org, esses dois personagens novos, os irmãos... Ali a coisa até caminhou um pouco, mas no resto, acho que ficou tudo muito no mesmo lugar, assim. Foi um episódio que não acrescentou muito, na minha opinião. Uma nota pra esse episódio. Eu dou 3,5, porque eu achei que algumas coisas estão indo muito rápidas e outras não. Então tá, eu achei que tá saindo de timing. É a melhor cena, acho que é do Tion sendo torturado. E que é um plot que não tem no livro, né, no começo, que eles adiantaram bastante, e vai ser legal ver agora. Eric, sua nota e sua cena preferida. Não, ao contrário. Sua cena preferida e sua nota. Acho que minha cena favorita desse episódio seria a da Catelyn Stark. Teve muito mimimi aí na rede, que isso não tem no livro e blá blá blá, mas achei muito foda aquilo. A nota do episódio, eu acho que seria nota 4. Oleno? Olha, acho que minha cena preferida, eu ficaria entre a última cena, mas acho que a que eu mais gostei foi quando o Toros encontra a Arya na floresta. Que ele chega cantando e tem o cara do arco lá que atira pra cima pra fazer o gordinho andar. Eu achei aquela cena... Acho que foi um dos poucos momentos desse episódio, pelo menos, que me chamaram mais atenção. Eu, como eu disse antes, não achei um episódio de médio pra fraco, pra falar a verdade. Acho que eu deixaria com 3 pra não ser... Eu reconheço o que você disse lá do esforço que eles estão tendo para manter essa turma toda em evidência. Então, para não ser muito injusto, eu deixaria com 3. E a tua, Ramon? A minha nota eu acho que fica com 4,5 agora. Eu vou acrescentar 0,5 pontos só por causa da cena da Catelyn Stark, que não tem no livro, eu achei fenomenal. É a cena favorita que o Derek já falou, mas também é a minha, cara. Tipo, eu curti demais essa cena e o diálogo dela com a Jane Westerling. E acho que é isso. É 4,5 e minha cena preferida foi essa. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Você pode mandar um e-mail com dúvidas, sugestões, falar o que, que a gente falou de besteira aqui. Tipo, a sua melhor cena, a pior cena do episódio. O que você achou que faltou para o e-mail locotopia@... Não é locotopia. É podcast@locotopia.com.br. E nos vemos no próximo episódio. E é isso. Ficou muito enrolado? Eu enrolei muito a língua aí? Não. Ficou legal até. Nem parece que você tá bêbado. É que quando eu bebo, cara, eu começo a enrolar demais, sabe? creep show. My highs hit a new low. Marinate in misery like a girl of only 17. Man-made madness and the romance of sadness. Beautiful dance that happened by chance. Happened by chance. Happened by dig up a bones by leave. Escape the day.